A emissão que se segue pode conter linguagem obscena e spoilers da série Game of Thrones, A Guerra dos Tronos. Bem, eu vou-vos dizer como é que vi este episódio pela primeira vez. Eu não vi o... Primeiro, isto ainda era numa altura em que eu vi a série toda de uma vez. E eu não vi o episódio... Não vi esta cena. Não vi a cena. Porque... Já sabia que ia ser uma brutalidade. E eu sei que vocês foram apanhados de surpresa. Quem está a ver a série, sim, quem só ou viu isto a pela série, primeira vez, sim. E que é completamente horrorosa. E por isso vamos falar sobre isso neste episódio da Cabeça do Ned. Nem sequer há genérico, nem há nada, porque... Eu acho que isto serve para introduzir muito bem o tema e para justificar o título. Foi um episódio duro. Foi um episódio muito, muito... Aliás, a cena foi muito dura. A partir do momento em que fecham as portas, em que a Catelyn se vira e se apercebe que há alguma coisa que está a correr mal... Sabes que quando fecham as portas começa a tocar isto. Sim. A questão é essa. Lembras-te em episódios anteriores nós dizermos atenção a esta música? Sim. Prestem atenção, falámos na história que está por trás da letra. Sim, sim, sim, que é uma história de conquista dos Lannister, mas de morte da aniquilação família. Aniquilação de uma casa, que eram, sim, os Rains, sim, de Castamere. E aqui a série mostra-nos porque é que esta música é tão tenebrosa. Uhum. Portanto, eles podiam ter usado outra coisa qualquer. Usaram esta e isto é o maior cue que pode existir nesta série de que algo vai acontecer e de que algo mau vai acontecer. É o cue que podemos tirar aqui disto. E nos livros isto está muito bem patente. E em relação... podemos comparar, podemos começar a fazer comparações entre o que se vai passar na série... E o que se passou nos livros? O que se vai passar, não, mas. Não, nesta cena. Passou, sim, nesta, sim, cena, sim, sim. Portanto, neste episódio, ou seja, começar a fazer aqui comparações. Uhum. Tu estavas a dizer que não viste este episódio, não viste esta cena quando viste. Sim, quando vi o episódio. Pronto. Não, eu vi o episódio antes de ver a estreia da quarta temporada, na antestreia do, sim, Sci-Fi. E foi algures em trânsito para a estreia. Aliás, eu sei onde é que foi e sei em que situação, uhum, foi, apenas não quero falar disso, mas foi algo que evitei ver. Ouvi o som, mas tinha a mão à frente do ecrã, porque não... Eu posso te dizer era que muito dura. Pior do que ver esta cena foi lê-la no livro. Foi horrível, tanto que foi uma das duas situações nos livros em que eu decidi que tinha que reler, sim, para ter a certeza daquilo que estava a ler. Eu não acreditei, quando cheguei ao final da cena do Red Wedding, que tinha lido, uhum, aquilo que tinha acabado de ler. Que estava a ler bem. Eu cheguei ao fim e disse, não, espera. Eu tive isso com um capítulo do Handmaid's Tale. Pronto. De tão brutal que é. Portanto, eu li isto antes de sair o episódio. Portanto, uhum, quando saiu o episódio, eu vi com outra pessoa. Sim. A outra pessoa não tinha lido os livros. Eu tinha lido. E tu estavas-te a rir. E nós éramos, não, a representação perfeita do meme que existe, sim, que diz Red Wedding, those, sim, who have read the books and those who haven't read the books. Éramos, sim, a representação perfeita, porque eu estava tipo... Aliás, acho que este foi o primeiro grande episódio de... E nós, okay, brutalidade. E não é só isso, nós estamos a fazer estes episódios todos para a malta que ainda não viu a série. Uhum. Obviamente não estamos aqui a pôr spoilers para a frente da série. Às vezes adiantamos alguns detalhes, porque vão ter, claro, cenas depois. Mas este foi possivelmente o primeiro grande, grande, grande impacto. Fora a cabeça do Neto ter sido cortada, este foi provavelmente o primeiro grande impacto que... Pela quantidade de mortes, sim, num episódio... E não é só isso, pela quantidade de reações que houve na internet em relação à brutalidade do episódio. Foi o primeiro grande episódio com um grande impacto que Game of Thrones teve. Sim, mas que mesmo assim tu consegues encontrar aqui muitos defeitos a nível de produção e de realização da cena. Tá mal, há coisas que estão muito mal feitas, mas sim, a cena é brutal, é mesmo, é agressiva. Não sei, obviamente que tem imenso impacto e visualmente é uma coisa absolutamente atroz. Quer dizer, tu na mesma cena vês morrer o Rob, a Thalisa, e pior do que isso, a primeira cena que lhe fazem é espetar uma faca na barriga. Sim. Portanto, o conhecimento de que ela estava grávida existia. Espalhou-se, não é? Uhum. E depois, enquanto tudo isto se passa, a Catelyn está agarrada por alguém e cortam-lhe a garganta. Não, ela corta a garganta à mulher do Walder Frey, que diz, I'll find another. Que é uma sim, a própria corta... resposta dele, e depois cortam-lhe a garganta. Ela pronto, depois está ali, dizer... já lhe mataram o filho, já lhe mataram a Nora. Sim, a única coisa que a Catelyn faz nesta cena é gritar. Sim. E depois faz uma coisa estúpida, muito à maneira da própria Catelyn, que é cortar a garganta a uma gaja que não tinha qualquer importância, porque nós vimos, já estava tão patente que o próprio Walder Frey não liga puto às mulheres que vai tendo e aos filhos que vai tendo. É, tipo, é mais um. Tanto que há aquela cena em episódios anteriores em que ele diz, ah, what's your name? Wanda, Walda, Waldina, não sei o quê. Pronto, e depois ela responde-lhe uma coisa que não tem nada a ver, não é? E aqui, pronto. O final desta cena é mau. É mau no sentido de mal feito. Pronto. Eles demoram muito tempo a cortar a garganta à Catelyn. Quebra muito o pacing do episódio. Isto, pronto, isto é... my opinion. Não é que existam outros momentos neste episódio propriamente ligeiros. É um episódio em que temos alguns acontecimentos interessantes a longo prazo da série. Por exemplo, o Orel morre e passa a viver no corpo da sua águia. Não é? Sim. Temos, por exemplo, a derrota de Yunkai, mas... O episódio é centrado à volta deste. Mas é tudo... toda a forma como este episódio é trabalhado... aliás, o Ed Moore acaba por se tornar refém, não é? Porque não sabemos o que é que se passa com fica ele, cativo, não é? Pronto. Fica cativo. Portanto, eles os Frey aqui foram inteligentes. Portanto, para não perderem toda e qualquer moeda de troca, o que fazem é incentivar aquela tradição do bedding, sim. O bedding, pronto. E o Edmure sai de cena com a nova mulher e com uma série de pessoas, na minha opinião, convenientemente escolhidas. Pronto. Fecham-se as portas. Começa a tocar o Reigns of Castamere, que é mais ou menos nessa altura que a Catelyn percebe que há asneiras a acontecer. O Roose Bolton não bebe vinho durante a cerimónia, não toca em álcool. A Catelyn acha também, nos livros também repara nisso e acha estranho. Portanto, há pequenos sinais, não é? Mas o grande sinal é a música que começa a tocar. E a partir daí corre tudo mal. A música que é tocada eventualmente por alguns dos assassinos. Sim, claro. E um deles era o baterista de Coldplay, Will Champion. Pronto. A série tem pequenos cameos. Já agora há um pequeno pormenor na série que é enquanto os músicos estão com as bestas. As bestas. O outro está a continuar a tocar tambor e há ali um momento em que eles estão com as bestas a disparar e o Will Champion está parado, estático. Má edição, mas pronto, há pequenos pormenores na série que não correm bem e o final desta cena que foi super carregada, não é? Emocionalmente, nós vemos morrer algumas das personagens mais queridas da série, não se safam, não é? Portanto, e o final foi mau, aquilo houve ali um corte de pacing de tudo, portanto o tempo que demoraram a cortar a garganta à Catelyn estragou um bocadinho o efeito, devia ter sido mais eficaz, mais rápido. O Roose Bolton, quando... Que traiu, finalmente está confirmada a traição. Ele diz o quê na série? The Lannisters send their regards. Pois, no livro é diferente, ele também diz outra coisa. Ele, no livro, porque ele corta a garganta ao Rob, não é? Uhum. Os Lannister mandam cumprimentos. Isso é na série, no livro. Sim, sim, sim. No livro ele diz-lhe... Ele não corta a garganta ao Rob, ele espeta-lhe uma faca, pronto, na barriga. É isso. Sim, sim, sim. Mas o Roose Bolton nos livros diz Jaime Lannister sends his regards. A questão é que nas cenas que tivemos anteriormente não tivemos nenhuma combinação, não houve nada, visível, exatamente, entre o Jaime e o Rob. Sim, mas o não... Roose decide libertá-lo, não é? Sim. Pronto, mas vem tudo. Não, nós aqui podemos confirmar que foi obviamente que o Jaime foi libertado porque havia um acordo com o Jaime. Houve um turn mas gigantesco. É diferente o Roose Bolton dizer. A questão é que o Jaime Lannister foi com o Jaime foi quem deu ordem para o ataque, foi quem aprovou o ataque nos livros. Eu não me lembro exatamente, mas eu sei que é diferente. Okay. Ou melhor, o Jaime pode ter pedido ao Roose Bolton para ser ele a esfaquear o Rob e a dizer-lhe o Jaime Lannister manda cumprimentos. É Sim. diferente, porque se tu disseres the Lannister send their regards, significa que o Tywin orquestrou isto e que é simplesmente uma coisa política. O facto do Roose Bolton dizer Jaime Lannister sends his regards seria especificamente é vingança, Lannister. É vingança do Jaime para o Rob. Mas aqui é, mas aqui é, pronto, aqui, aqui política. É política, pronto, são pequenas diferenças, nuances que são feitas, pronto, decisões criativas. Acho que o que torna, acaba sempre por ser o que torna mais duro estes episódios, acaba sempre por ser matarem um animal, ajuda. Sim, ajuda. E a cena em que matam o Grey Wind é horrível. É horrível e presenciada pela Arya que ainda é pior. E sobretudo Sim. o facto de nós não vermos, nós ouvimos aquele ganido. Ouvimos, vemos o impacto do cão na porta. O lobo. Do lobo, sim, sim, e depois sim. Depois vemo-lo. Sim. Caído. Sim. Pá, é horrível, é horrível. Até me está a custar falar nisso. Eu estou-me aqui a rir, mas é um riso completamente nervoso. É, riso este, nervoso. Este é um episódio muito difícil de... Ainda hoje é muito difícil de se falar neste episódio. Nós estamos... Vou explicar o processo. Nós sentamos aqui no estúdio e gravamos vários destes episódios de uma vez. Estamos aqui animados, estamos aqui às vezes a controlar-nos para não dizer o que se vai acontecer no futuro. Mas depois chegamos a este episódio e o mood aqui é completamente diferente. E pronto, ainda vamos gravar o 10 a seguir. Não sei o que é que há mais para explorar neste episódio. Foi escrito pelo... pelos autores da série, pelo David Benioff e pelo D.B. Weiss, foi um dos momentos mais difíceis de escrever para o George R. R. Martin, um momento mais difícil nos livros, e foi ele queria entrar no episódio, mas depois não tinha agenda para isso. Vamos ver, porque isto é uma grande mudança em toda a história. Morre um dos pretendentes ao trono. Aliás, neste caso, não necessariamente ao trono, mas um pretendente ao trono do Norte. Morre um dos cinco reis. Morre um dos cinco reis, sim. Morrem duas das personagens mais importantes a nível estratégico na série, que são a Caitlin e o Rob. Vamos ver como é que esta notícia chega... aos outros tronos, como é que a notícia chega aos familiares dos Stark, sobretudo. E aos restantes jogadores políticos, não é? Sim. Porque isso acho que é uma coisa muito, muito interessante ver depois as reações. Sim. Eu sei que pode ter sido difícil ver este episódio, mas vejam o Missa já a seguir. Se já viram toda a série, apenas sigam para o próximo. Nós vamos só tentar levantar o espírito, levantar o ânimo, porque pronto, temos de continuar com isto para a frente. Até já.